DJ Daniel, vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Até posso morrer tentando. É várias fitas, se eu contar ninguém acredita. A senha que nós digita, deixa um castelo no banco. Geral cogita que a rima que nós recita, se pá até desacredita que toca nos quatro cantos. De Lamborghini, com a placa do ano. Nós é vitrine, virgulado no pano. Ah, não subestime, eu tô bolado um plano. Então sai da frente que o tempo lá tá passando. Yeah, é outro patamar. Dois dias na vida é cola, coleção de 12 mola pros favela desfilar. É outro patamar. Sente o cheiro da vitória misturado com a marola. Hoje é só fumaça pro ar. Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante. E as fotos dos menores deixei de quadro na estante. Ai, ai. Tá, todos madrugando ao meu redor. Hoje tá quase tudo bem. Só falta quem se fuma pra tá melhor. Nunca fumei, ninguém deu pra ninguém. Minha garganta quase deu um nó quando vi minha mãe chorar no trem. Panela vazia, mas tinha alegria. Hoje a gente vai comer o que tem. Escuto o ronco da Jaguar. Nessa bagaça, turismo de graça. Pra ver playboy sem voz e a favela que vai cantar. É outro patamar. Dois dias na vida é cola, coleção de 12 mola pros favela desfilar. É outro patamar. Sente o cheiro da vitória misturado com a marola. Hoje é só fumaça pro ar. Enquanto essa guerra recita é mil fita, nós transita pela zoa de Itaguá. Busca pé só linha na pipa, é curta e a parar. Eu vou puxar só pela rabiola. Vai ter que admitir que o cerol da favela é foda. Que corta o preconceito, preto também tem respeito. Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar. Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar com isqueiro. Só acende esse paieiro agora em outro lugar. Até posso morrer tentando. É várias fitas, se eu contar ninguém acredita. A senha que nós digita, deixa um castelo no banco. Geral cogita que a rima que nós recita, se pá até desacredita que toca nos quatro cantos. De Lamborghini, com a placa do ano. Nós é vitrine, virgulado no pano. Ah, não subestime, eu tô bolando um plano. Então sai da frente que o tempo lá tá passando. Yeah, é outro patamar. Dois dias na vida é cola.